pela Flores FM, o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smiderle. Boa tarde, ouvintes da Flores FM. Uma satisfação abrirmos mais um programa Renascer aqui pela 104.9. Nós lembramos a todos os ouvintes que o telefone 3292-8464 está à disposição de todos para que liguem aqui para a Flores FM enquanto o programa está no ar, para que queira, se quiser fazer a pergunta, se quiser fazer algum comentário, não precisa se identificar, basta que o objetivo seja sincero, né? Não tem problema. Então você pode ligar aqui para a Flores FM e contribuir com o programa Renascer. Como diz o nome, como diz o seu enunciado, visa o conhecimento, a troca de informações, o aprofundamento dos temas importantes da nossa vida em termos filosóficos, né, psicológicos, espirituais, o mundo, o universo, Deus. Então você que acompanha nosso programa Renascer todos os sábados do meio-dia às 13 horas também pode participar aqui do programa Renascer e então contribuir também com a sua parcela, né, dentro do crescimento desse nosso programa. Isso é muito importante, né, deixar essa abertura, como acontece nas casas espíritas, né, Ademir? Sempre a gente diz, né, se tem dúvidas, se tem perguntas, mesmo durante a palestra, pode interromper, perguntar, porque é assim que é o objetivo da doutrina espírita. Boa tarde a todos. Realmente é com grande alegria que a gente sempre aqui está, porque acreditamos nós que a vida seja uma grande oportunidade. Oportunidade de crescimento, de aprendizado, de transformação individual. E por isso que, quando adentramos a doutrina espírita e quando começamos a compreender a sua grandiosidade e principalmente esse caráter comprometedor de um lado, mas libertador do outro, é que nós não nos preocupamos, né, em realmente determos conhecimento. Por isso que uma das nossas grandes preocupações é sempre que as pessoas se questionem, que as pessoas busquem, que as pessoas leiam, porque às vezes nos dizem, uma andorinha só não faz verão, e realmente a questão da transformação, ela começa num primeiro momento por cada um de nós, mas ela se estende ao nosso redor. Então seria hipocrisia da nossa parte, seria até pobreza de espírito da nossa parte, às vezes nós tentarmos, como o próprio mestre nos dizia, buscarmos a luz e colocarmos esta luz embaixo da mesa. Nós temos que a luz que conseguimos conquistar pela experiência, pelo conhecimento, pela leitura, pelo questionamento, pela busca, esta luz, ela tem que ficar no lugar alto, onde que todos que convivam conosco realmente sejam iluminados através desta luz, que nada mais é o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, realmente, por isso que nós lançamos desafios, duvidem de nós, duvidem daquilo que nós falamos, não acreditem naquilo que falamos, que assim são maneiras de nós realmente nos posicionarmos a esses valores novos que dia a dia, né, se afrontam conosco, ou seja, dia a dia se colocam no nosso caminho como forma de entendimento e crescimento. Sabe aonde que eu li o Evangelho, no nosso costume aqui de abrir ao acaso? Nos comentários da parábola da figueira seca, né, narrado por São Marcos. E quando você falava de questionamento, né, olha o que diz aqui nos comentários desse texto, que é a nossa reflexão de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 19. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando se as perscruta, ou seja, se aprofunda, né, se vai vasculhar, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca, né? Vejam só, então, num dos comentários, né, sobre a fé que transporta montanhas, que é o título desse capítulo 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vai a fundo nas questões, ou seja, até questionando nós, né, que estamos aqui fazendo um programa também, né, os oradores, os bons oradores, e quantos os tem, né, que fazem grandes discursos, mas para a sociedade, aonde se envolvem? O que fazem? Então a gente se pergunta muitas vezes, e é por isso que nós, dentro das casas espíritas, tratamos a questão do Evangelho a sério e procuramos nos conscientizar cada vez mais que é necessário um estudo profundo, né? Então, mesmo quando a gente avança em outros setores de conhecimento, o Evangelho é sempre aberto nas reuniões, porque é dele que a gente tem que se firmar para realmente tomar consciência de que nós somos pessoas que se acreditam em Deus, que se dizem que têm fé, né? Se nós dizemos que temos fé, que acreditamos em Deus, temos que produzir algo de bom a nós, aos outros, à sociedade. Não adianta você ir à igreja, você ir à casa espírita, né, se não faz nada, né, de investimento, a não ser aquelas pequeninas coisas, né, da gente se limitar ao trabalho, a viver e a dizer que não faz mal a ninguém. É o interessante nisso tudo é realmente a gente compreender, né, essa grandiosidade que é o Evangelho de Jesus na sua simplicidade, mas, digamos assim, na sua grandiosa verdade, quando Jesus nos diz que é pelos frutos que nós avaliamos as árvores. Ou seja, para que essas árvores, elas frutifiquem, primeiro se faz que elas estejam bem, né? Primeiro ela precisa florescer, e aí, para que os frutos sejam doces, eles haverão também de amadurecerem. Então, é toda uma trajetória de atitude, de virtude, que fará de cada um de nós, digamos assim, né, árvores que frutificam através das nossas virtudes, através dos nossos exemplos, através daquilo que nós acreditamos. A fé, ela é ativa. Não existe fé sem obras. Quando nós pronunciamos, eu não faço mal a ninguém, isso não significa que sou bom. Sermos bons é realmente termos uma atitude positiva. Não sei se tu te lembra, Ademir, na terça-feira nós falamos sobre a parábola dos talentos, né? E Jesus, na parábola, ele dizia: muito bom, né? Servo bom e fiel. Como foste fiel no pouco, dar-te-ei poder sobre muitas coisas. Então, todo o segredo da vida hoje, toda a base do conhecimento se fundamenta nesses dois aspectos simples, que é a bondade e a fidelidade. Mas para sermos bons e exercitarmos a bondade, é imprescindível a fé. Para sermos bons e exercitarmos, né, esta fidelidade, ou seja, sermos fiéis àquilo que nos pede o próprio Evangelho, que nos pede Deus nosso Pai, imprescindível também, né, se faz o quê? Essa fé ativa. Então, realmente, se nós não exteriorizarmos obras naquilo que a gente faz, com certeza seremos, né, figueiras secas. Estaremos vivendo, estaremos manifestando quem somos, mas com certeza não virão ninguém a nós, porque não terão frutos a saborear, não terão, né, às vezes, nenhuma sombra a ser, digamos assim, refrescarem. Tem uma outra passagem que diz, né, que a fé sem obras é morta, né? Com certeza. Eu acredito em Deus, acredito, né, na vida eterna e tal, mas se você não atua verdadeiramente, não adianta nada você dizer, né? Aquela história de agora eu assumi Jesus, agora então o meu coração está cheio de amor, né? E se você não faz nada para a sociedade, para você mesmo, investir no conhecimento, ser aberto, não adianta nada, né? Isso é conversa mole, né? Tem uma outra passagem, tem um outro comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que fala sobre a fé mãe da esperança e da caridade. Ou seja, só pelo título aqui a gente já vê, né? Que nós não vamos passar para isso hoje, mas a gente já vê o quê? Que a fé te dá ânimo, esperança, né? Alegria, te dá certeza de prosseguir. E caridade te dá vontade o suficiente para que tu ponha obras em ação, né? Por isso que coloca a fé como mãe, né? Porque a mãe é aquela que provê. Então a fé provê a caridade e a esperança. É a fé que alimenta a caridade e a esperança. Se nós não temos fé, né, como é que esperaríamos? Se nós não temos fé, como é que nós vamos perdoar, compreender? Como é que nós vamos ajudar? Como é que nós vamos, digamos assim, dar o pouco que nós temos àquele que tem menos do que cada um de nós? Então, por isso que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Porque como uma mãe, ela provê, ela sustenta, ela mantém os seus filhos, que nesse caso específico, né, é a esperança e a caridade. E eu tinha trazido aqui hoje, para a gente falar, a gente fez um pequeno comentário na semana passada sobre mediunidade, e hoje era um assunto que eu queria trazer à tona para ver como a doutrina espírita trata a sério isso. E abrindo agora o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, o outro comentário desta questão da fé fala dos médiuns, né? da Casa Espírita. E vejam só como isso é tratado com seriedade por Allan Kardec, né, pelos espíritos superiores. E não aquela concepção, aliás, tem que sair daquela concepção, né, que médium é aquele que contata os espíritos e faz as predições e faz as adivinhações e diz isso, diz aquilo, né? Mas médium dentro da doutrina espírita kardecista, né, é uma coisa muito séria, uma coisa muito evangélica. Veja só o comentário que faz em relação aos médiums. Os médiums são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade. Entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e entre os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas, se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir às coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos, em se melhorando, eles são como a figueira estéril seca. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará tornarem-se a presa dos maus espíritos. Ou seja, como a mediunidade, ela é importante, né? Ela foi dada a cada um, né? Para produzir também bons frutos, como os braços a nós foi dado para produzir bons frutos, como os olhos foram dados para produzir bons frutos, né? Como a nossa inteligência, tudo o que nós fazemos. Então a mediunidade também, por isso ela não deve ser meio de cobrança de qualquer espécie, por isso ela deve ser praticada, né, nos momentos, nos tempos da vida em que a gente tem os de folga, né? Como ele diz assim, a gente trabalha, ganha o seu dinheiro para sustentar a sua família, produzir as suas coisas, ter a casa, ter o seu conforto, e nas horas de folga, então se trabalha com a mediunidade. Por isso que as casas espíritas trabalham à noite, porque durante o dia os seus trabalhadores vão ganhar o sustento da sua família lá nas fábricas, né, nos escritórios, em qualquer lugar. Então é isso, é importante a gente destacar, porque não se deve fazer da mediunidade um comércio. A verdadeira fé para produzir bons frutos em relação à própria mediunidade é isso. É a gente utilizar os nossos momentos que seriam para sentar na frente da televisão, cruzar as pernas e assistir as novelas, e ir para o trabalho. Por isso que a gente questiona muito, né, essas coisas em relação àquelas pessoas que ganham a sua vida dentro da religião, né? É muito preocupante isso, né, se a gente pensar realmente na estrutura espiritual que nos é revelada pelos espíritos superiores. Ou seja, temos que prestar bem atenção nisso. Então nós não teremos aqueles conceitos errados da mediunidade, do espiritismo, como muitos por aí fazem esses conceitos. E até na semana passada nós vínhamos falando disso, né? Que a questão da mediunidade é uma questão orgânica, né? O próprio Allan Kardec, nos seus livros, principalmente no livro O Livro dos Médiuns, ele fala que a mediunidade é uma predisposição física. Ou seja, se eu exercitar, né, eu vou sintonizar essa antena, que nós comentamos na semana passada, que é através da glândula pineal, onde que, num exemplo simples, nós teríamos essa antena de contato. Como hoje, todo o nosso contato com o externo, ele se faz através de 5 sentidos, o olfato, o tato, a visão, o paladar, a audição, nós temos o coração, né, poderíamos assim dizer, essa glândula pineal, ou seja, ela funciona como um órgão mais sutil, como uma antena, e essa antena, ela capta né, vibrações muito mais sutis, que são, no caso, as vibrações do som, por exemplo, quando nós ouvimos, as vibrações da luz, quando nós enxergamos. Então ela capta essas vibrações mais sutis da mente, né? E sabemos nós que enquanto vivos somos uma mente encarnada, e enquanto desencarnados, digamos mortos, somos uma mente um pouco mais livre. E essas mentes, elas interagem umas sobre as outras. Por isso que todos nós somos médiuns. E por isso que essa questão da sensibilidade é uma questão de estudo, de análise, mas também de propensão física. Então, se a partir do momento eu vou me educando, né, o que acontece? Eu vou realmente afinando o meu dial. Eu vou, digamos assim, deixando ela em condições de uso, e aí cada vez mais eu vou receber uma informação mais autêntica, refinada naquilo que me proponho. Sempre lembrando que se temos uma enxada e não usarmos, ela vai enferrujar e não serve. Agora, quanto mais nós usarmos a nossa enxada, quanto mais usarmos o nosso carro, quanto mais usarmos as ferramentas, mais vida útil ela tem. E com essa questão da mediunidade, que também é um exercício, né, como falávamos, a função faz o órgão, é a mesma coisa. Todos temos. Quantas vezes, né, Ademir, numa discussão dentro da nossa casa, nós falamos coisas que depois a gente diz: meu Deus, de onde eu fui tirar isso que acabei de falar? E a gente sabe da onde, né? E é a mediunidade, né? E eu como gostaria... a própria mediunidade, digamos assim, ela é também aquela coisa, uma pessoa vem para ti e te pede um conselho, aí tu pensa um pouquinho e tu dá uma resposta coerente, tu dá uma resposta, às vezes que não é tua, mas que é evangélica, que é bonita, que é grandiosa. Tu estás sendo médium. Por quê? Porque tu estás buscando no alto e levando aquela pessoa que carece uma atitude, uma informação verdadeira, uma atitude e uma informação autêntica, que às vezes exige muito daquela pessoa, mas que é o único caminho a ser trilhado. Pois é, eu gostaria de aprofundar, incluindo outro exemplo nesse teu raciocínio, né? Duas coisas a gente tem que prestar atenção, né? Você colocou aí que a questão é orgânica, né? E que precisa ser usada, né? É uma coisa que se afina. Exemplo, né? Bom, nós sabemos que o nosso corpo físico, ele é fabricado, vamos dizer assim, por nós como almas, né? Então, se nós como almas temos essa propensão, naturalmente também o nosso corpo físico vai se formar com essa propensão, certo? Então, por que que é uma questão orgânica que Allan Kardec coloca? Sim, ele sabia que quem produz o corpo físico é o espírito. Outra coisa, imaginemos um músico, falaste de som, né? Imaginemos um músico. Tem gente que tem um ouvido totalmente desafinado, né? Que nem sabe quando está cantando no tom ou quando não está cantando. Agora, tem músico que, se você saiu meio tom, meio de meio tom, né, de uma nota, ele diz: ali você desafinou. Por quê? O seu ouvido, que também é uma questão orgânica produzida por ele como alma, que é um músico afinado de outras existências. Que é um ouvido que nem o nosso, anatomicamente. Anatomicamente, falando, né? Exato. Só que ele está afinado, ele tem o timbre, ele percebe, né, os desafinos. Então, na questão da mediunidade, da glândula pineal, também funciona assim. Quem produz a glândula pineal? O espírito que está aí encarnando. Quem vai afinar esse ouvido? O espírito que está ali encarnado, né? E que tem essa coisa orgânica. Porque também o músico, né, se ele não praticar, perde a sua sensibilidade e fica ao relés. Então a mediunidade também é nesse sentido. Por isso, né? Agora o músico pode cantar ouvido com uma música melodiosa, bonita, clássica, como um rock pauleira, uma coisa horrível que machuca ao invés de elevar, né? Eu até vou te fazer uma pergunta, estendendo, né, a questão do músico. Como ele chegou, digamos, a essa condição? E a pergunta que faço é assim: como é que vocês, Ademir, né, nós desenvolvemos a mediunidade dentro de uma casa espírita? Nós, nossos ouvintes, ou aquela pessoa que nunca entrou numa casa e que às vezes vê lá naquela sala, vamos dizer que é um pouco mais escura, né, que onde o pessoal toma os passes, e que essas pessoas às vezes não têm acesso a isso. Como é que essas pessoas desenvolvem a sua mediunidade? O que que fazem lá, né, desse escondido ou de secreto, para que nós compreendamos como é que isso está acontecendo, até estendendo ao próprio músico, né? O que que ele faz para ter esse ouvido? Então, vamos assim, não há nada de secreto que não venha a ser revelado, né? Graças então, isso é bem simples. A questão do músico, exercício. É, não tem outra coisa, é pegar lá o instrumento, é cantar, é exercitar, não tem outra maneira. A questão lá dos médiuns, não muda, é tudo igual, exercício, através da meditação. Quando a gente se volta com os pensamentos e os sentimentos para o alto, para as coisas elevadas do espírito, naturalmente nós dirigimos energias para esses setores, e ali entra, né, os setores também da glândula pineal. Então, basta que a gente exercite, né, através de orações, pensamentos elevados, pensar em Deus, não viver nas coisas da matéria somente, que nós dirigimos essas energias, né, para esses setores, e vamos exercitando a nossa mediunidade. E até para ilustrar, numa parte nós fizemos estudos, né, estudos do Evangelho, estudos da mediunidade, e em outra parte realmente existe um tempo para meditação, né? Ou seja, existe uma meia hora onde que todas aquelas pessoas que estão assentadas na mesa, iluminadas, digamos assim, orientadas sob a ótica do Evangelho de Jesus, elas realmente terão essa oportunidade de que, entrando dentro deles, em meditando, poderem, né, serenar sua alma, serenar seu coração, como forma de receberem, poderíamos assim dizer, esta luz mais sutil que é derramada na promessa de Jesus, que onde houverem, né, dois ou mais reunidos, ali estarei entre eles. Então, a mediunidade, o desenvolvimento, a prática, ela é uma coisa, digamos assim, como tu próprio colocaste, de exercício, de prática, ou seja, todos os dias, né, todos os dias não, X dias por semana, lá estamos nós fazendo esse trabalho. De um lado, o estudo, e de um lado, a prática. E notícia boa ou notícia ruim, se este é o raciocínio, e é, quem vai para a igreja, quem, né, vai para os templos evangélicos, quem vai para qualquer templo, né, e se dirige a Deus, pode acreditar ou não acreditar em mediunidade, pode pensar o que quiser, mas estará desenvolvendo essa sensibilidade, e se dirige a Deus com boas intenções, estará se conectando ao mundo superior, aos espíritos superiores, aos santos, aqueles que acreditam a Deus ou a Jesus, não importa o que. Então, todos nós, querendo ou não querendo, por isso que não adianta negar, né? Estamos desenvolvendo isso, é como um músculo, né? Se você corre todo dia, né, os seus músculos das suas pernas, principalmente, vão estar fortes. Então, se você se dirige a Deus, não importa se você é testemunho de Jeová, se é evangélico, se é católico, se não interessa, você está desenvolvendo a sua sensibilidade e estará desenvolvendo a sua mediunidade e estará entrando em contato com o mundo superior. Agora, se você faz isso com o objetivo de ganhar dinheiro, bom, aí você vai entrar num outro campo de atuação, que daí o problema é seu, né? É, ou também outros níveis mais, digamos, comuns, né? Que é manifestarmos a nossa palavra, manifestarmos o nosso conhecimento de uma forma, digamos assim, constrangedora, de uma forma limitadora, de uma forma onde que os valores materiais se sobrepõem aos valores espirituais. Quando alguém adentra a nossa casa, ou quando alguém nos pede um conselho, o que dizemos nós? Então nós estamos sendo medianeiros do alto. E outro detalhe também importante, que vale a pena nós frisarmos, e que é uma das profecias, né, de Jesus, que ele diz que grandes transformações ocorreriam quando o Espírito cairia sobre toda a carne. O que é esse Espírito? Nada mais é do que esse conhecimento que é jogado sobre cada um de nós, que inclusive os nossos ouvintes estão, digamos assim, vivendo esse momento agora. Porque de repente, há meia hora atrás, nós não tínhamos escutado ou nós não tínhamos conhecimento daquilo que nos foi dito, e hoje estamos passando a ter. Então, querendo ou não, nós estamos ficando mais intelectualizados. E termos essa intelectualidade corresponde também a termos um refino, uma sensibilidade, digamos assim, essa antena voltada mais para o alto de uma forma maior. Então, todos nós, de uma forma comum e global, estamos caminhando para realmente essa maturidade do sentimento, essa maturidade da própria mediunidade, que nada mais é esse refino em podermos captar níveis de onda. Allan Kardec afirma que serem raros os que não possuem rudimentos de mediunidade, pelo menos alguma coisa já manifesta assim como fenômeno, né? Ou seja, quase totalidade das pessoas tem isso mais ou menos, né, aberto. Em alguns essa faculdade é ostensiva, ou seja, aberta, né, é fenomênica, e necessita ser disciplinada, educada. Em outras permanece latente, podendo manifestar-se eventualmente, né, de vez em quando. E Bezerra de Menezes, sobre a mediunidade, diz assim: é um madeiro de espinhos dilacerantes, mas com o avanço da subida, calvário acima, os acúlios se transformam em flores, os botões, né? E os braços da cruz se transformam em asas de luz para a alma livre da imortalidade. Ou seja, todos nós passaremos por esse caminho. Por que que ele diz que é um madeiro dilacerante de espinhos? Porque é uma sensibilidade. Ou seja, você tem uma faca, tem um fio. Esta faca com esse fio, você pode usá-la para produzir coisas boas, cortar o pão, servir as pessoas, ou para machucar alguém, matar alguém, né? Ou seja, a força que você vai dirigir essa faca é sua. Por onde você a dirige? Então, realmente, muitos se utilizam da mediunidade, da sensibilidade, para o prejuízo de si próprios. Aqueles, por exemplo, né, que têm essa sensibilidade e não a canalizam para o bem, ela traz doença para si mesmo, porque atrai coisas negativas. E como existe um fio, vamos dizer assim, bastante flexível, né, afiado, realmente, faz com que a pessoa se machuque facilmente, se magoe facilmente, se chateie, se desequilibre emocionalmente. Se está dirigido para o bem, faz com que a pessoa cada vez mais caminhe no caminho reto, né, e essa sensibilidade o leva realmente às alturas. Daí, né, todas as coisas, até do mundo da arte, né, que é da sensibilidade, tratarem-se de cada vez mais, quando a gente se torna mais sensível, né, mais próximo do belo, do bom, de Deus. E eu vou fazer mais uma pergunta então para ti, Edmir. Poxa, hoje eu estou sendo testado. Hoje eu estou realmente questionando. Se todos nós somos médios, se nós desenvolvemos a mediunidade, então nós temos que obrigatoriamente irmos a uma casa espírita desenvolver a nossa mediunidade? Não necessariamente. Se você não tem as informações, né, que faço nesse caso aí, que a mediunidade está trazendo problemas, você pode pegar informações em qualquer lugar, né? Agora, não necessariamente tem que ser numa casa espírita. O evangelho está para todos, em qualquer lugar. Se você andou pelo caminho do evangelho, você vai educar e disciplinar essa mediunidade, não tenha dúvida nenhuma. Com certeza. Na casa espírita tens mais informação, tem um grupo que trabalha, se aprofunda no estudo. Quando a gente se aprofunda no estudo e conhece, sabe com quem está lidando, fica mais fácil, com certeza. Mas não é necessário. Acertei? Com certeza. Por isso que muitas vezes eu fiz essa pergunta, porque às vezes as pessoas até se questionam e as pessoas vêm até nós nessa: eu tenho que desenvolver a minha mediunidade. E às vezes a nossa resposta então começa dentro da tua casa. Ou seja, não é isentando o nosso compromisso, e sim estendendo este compromisso àquela pessoa. Porque essa sensibilidade, ela vai ter que ser trabalhada com quem? Com as pessoas que são sensíveis a nós, os nossos filhos, o nosso marido, o nosso círculo familiar. É ali realmente a lida. Por isso que o próprio Bezerra de Menezes dizia, né, que mediunidade é um madeiro, como crivado, de espinhos dilacerantes. É um madeiro de espinhos dilacerantes. Então a gente olha assim, a gente vai dizer: pô, mas que coisa terrível, né? Mas às vezes eu faço um desafio. Tenta, né? Tentamos nós perdoar, tentamos nós compreender. Que terrível isso também, hein? Exatamente, é uma dificuldade grandiosa. E por isso que num primeiro momento ele diz que a partir do momento que nós tentamos matar aquele homem velho, às vezes arrogante, preconceituoso, egocêntrico, né, é muito difícil. Agora, a partir do momento em que começa a brotar de dentro de nós essa sensibilidade, começa a brotar de dentro de nós esta fé, né? E os subprodutos da fé, que é a esperança e que é a caridade, aí sim, esse madeiro, né, se transforma nas nossas asas. E este madeiro se transforma, os espinhos se transformam em flores, dando a cada um de nós a certeza de um caminho correto, a certeza deste Pai que é bom e é justo, mas que estende a sua graça àqueles que se ajudam. E como nós não utilizamos dos bens que Deus nos dá? Veja essa mensagem que nós vamos rodar agora e você vai ver como às vezes a gente dispersa muita coisa. Necessidade de ser acolhido, amado, compreendido. Suplico-te as forças de resistência. Se daqui para frente amar sem precisar de ser amado, experimentarei uma nova alegria, a de ser forte para seguir o meu caminho. Peço a tua bênção e me sinto tranquilo. Obrigado, Senhor. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Um probleminha técnico, né? Uma outra mensagem, mas tudo bem. A outra mensagem dizia que nós temos uma conta corrente num banco que Deus todos os dias, né, nos deixa aí coisas para a gente utilizar, né, nossa capacidade, a nossa boa vontade, né, e a gente não utiliza muitas vezes. Mas vejam só a questão da mediunidade, ó. O que aqueles que estudam a doutrina espírita vão encontrar, isso aqui é material até da internet, né? Porque muito se pensa muitas vezes que, ah, eu sou um médium, então o cara é um privilegiado, né? Ah, eu vou lá na casa espírita, mas aí tem que ver os espíritos, incorporar e não sei o que, né? Ó, não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor, a produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem a enxada, entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. Aqueles que fazem as leis. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalham. Assim também ocorre na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito, desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força da mediunidade de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Que belíssimo. São palavras de quem? Acho que é de Francisco Cândido Xavier. Provavelmente. Não, é Emmanuel. Emmanuel por Francisco. Exato. Que beleza. Mas eu diria, em cima de tudo isso, somando isso, dessa importância que é a nossa vida, né? E sermos medianeiros, somos transformadores, mas transformadores do aqui e o agora. Então, quantas vezes, Ademir, nós deixamos de fazer um montão de coisas por causa da violência lá fora, por causa do meu vizinho, por causa daquela outra situação, ou por causa do meu passado, daquela pessoa que me fez tal coisa. Então, uma pessoa hoje que é temente, digamos, temente não, né, mas que é que procura viver o Evangelho de Jesus, é uma pessoa que vive o momento. O passado não existe mais, só existe a nível de experiência. O futuro, a Deus cabe, mas cabe a cada um de nós termos, né, essa atitude grandiosa de movimento, de transformação, de crença, né, de fé com esperança e caridade. Porque realmente, se nós ficarmos observando o nosso redor, com certeza nós também, às vezes, não vamos nem sair de casa com medo do que pode nos acontecer, com medo da violência que está lá fora, com medo, né, daquele tempo que vai fechar, quando que na realidade temos que sim, como o próprio dizia Jesus, né, ele diz, todo aquele que tomar a charrua e olhar para trás, não é digno de mim. Significa dizer o quê? Que a partir do momento a charrua é o arado da transformação, que limpa a terra, que revolve a terra. Então, a partir do momento que nós se propomos numa transformação, não devemos ficar nos prendendo a passado, a futuro, a questões laterais. Devemos sim agradecer esse momento e manifestarmos o pouco que nos cabe no nível de consciência que estamos, sendo nós agricultores, sendo nós juízes, sendo nós músicos, sendo nós simples trabalhadores. Podemos sim, desde que acreditamos e desde que sejamos maiores, né, do que a mídia às vezes nos impõe, nos tornando, digamos assim, massa de manobra. Só pedimos a Deus que a dor não nos seja indiferente. Veja só essa música. sin haber hecho lo suficiente. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Você já pensou como acontece um ato mediúnico? Né, aqui são aquelas questões mais fenomênicas, né, que dá para a gente destacar. Porque a mediunidade, né, a conexão acontece normalmente no nosso dia a dia. Né? Agora está acontecendo agora enquanto a gente fala aqui no programa do rádio também, né, só para os ouvintes saberem. Né? Mas mais especificamente, como funciona isso? Ó? O ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação, ou seja, nos pensamentos, a parte psicológica e também emocional, né? O espírito aproxima do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais, né? Essas vibrações irradiam-se do corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium, né? O corpo do espírito e o corpo do médium. A esse toque vibratório, semelhante ao de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. As energias. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Uma percepção visual desse momento comove o vidente que tem a ventura de captá-la. Quem pode enxergar o que acontece nos planos espirituais? Né? As irradiações perispirituais projetam sobre o rosto do médium uma máscara transparente do espírito. Compreende-se então o sentido profundo da palavra intermundio. Ali estão fundidos e ao mesmo tempo distintos o semblante radioso do espírito que se comunica e o semblante humano do médium, iluminado pelo suave clarão da realidade espiritual. Essa superposição de planos dá aos videntes a impressão de que o espírito comunicante se incorpora ao médium. Daí a errônea denominação de incorporação, que é errado, né? Mas as manifestações orais. para as manifestações orais. O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como a da luz atravessando uma vidraça, ligados aos centros vitais de ambos. O espírito se manifesta emocionado, reintegrando-se nas sensações da vida terrena, sem sentir o peso da carne. O médium, por sua vez, experimenta a leveza do espírito, sem perder a consciência de sua natureza carnal, e fala ao sopro do espírito, como um intérprete que não se dá ao trabalho da tradução. Aqui fala, né, de uma comunicação de um espírito superior com o médium, né, quando é um espírito inferior, o médium sente as coisas ruins, as coisas pesadas, a raiva, a mágoa, né, como se fossem dele. O interessante nisso tudo, nós sempre colocamos que para que haja essa limpeza, né, na conexão, para que haja esta fidelidade, né, no manifestado, poderíamos assim dizer, é imprescindível o hábito, é imprescindível a oração, é imprescindível o silêncio, é imprescindível a meditação. No caderno de hoje do Pioneiro, ele traz, né, sobre a meditação, muito interessante, e vale a pena os nossos ouvintes terem acesso e verem que, até por uma outra linha, né, que é uma questão do budismo, da linha Zen, fala praticamente as mesmas coisas, mas sempre frisando essa importância grandiosa de meditarmos como forma de serenarmos, como forma de permitirmos, né, que essa informação do alto venha de uma forma limpa e clara a cada um de nós. E até é interessante que as pessoas, elas fazem um teste para ver até que ponto nós conseguimos meditar. E é um teste bem simples que eu vou fazer as perguntas e a gente vai ver como a gente vive um dia muito tenso. A primeira pergunta é assim, ó: você encontrou uma caixa de fósforos com apenas um palito. Eu vou pedir para ti, Sanato, tu vai responder. Né? Apenas um palito. Num quarto tem uma vela, um lampião e uma lenha. Qual você acende primeiro? Sim, um palito, com certeza, né? O palito. Só que às vezes a nossa mente, ela anda tão rápido que a gente meio que se perde. Olha essa outra, então. Você está participando de uma corrida. Pensa bem. Para os dois aí, tu também. Hein? Você está participando de uma corrida e ultrapassa o segundo colocado. Em que posição você fica? Em segundo. Segundo, muito bem. Vocês estão ligados. Se você está dirigindo um ônibus para Salvador e em uma parada descem 25 passageiros e seguem 20, qual é o nome do motorista? Essa não sei não. Se você está dirigindo um ônibus para Salvador, aí numa parada desce 25, na outra 20, qual o nome do motorista? Admir Zanella. Você está dirigindo o ônibus. Pois é, né? A gente não pensa nisso, né? Essa também é boa. Quantos animais de casa da espécie Moisés colocou na arca? De todas as espécies. Ele acertou. Não foi Moisés, foi Noé. Moisés não tinha arca. Quem tinha arca era Noé, né? Quantas vezes... Essa eu já tinha ouvido. Já tinha ouvido. E essa outra também é muito interessante. Ó, o pai de Maria tem 5 filhos: Lalá, Lelé, Lili, Loló. Loló. A outra é Maria. Maria, com certeza, né? E uma só para encerrar: alguns meses tem 31 dias, outros 30. Quantos meses tem 28 dias? Um? A gente sabe. Todos os meses tem 28 dias. Todos os meses tem 28 dias. É uma pegadinha, né? É tipo. Sim, sim. Mas se tu mentalizar, se tu analisar e se tu serenar e buscar, tu vai ver que realmente nós vamos chegar a uma resposta. E essas pegadinhas são exatamente para afirmarem que o nosso mental está muito agitado. E por isso que às vezes tu não consegue, sim, analisar de uma forma fria, né? Que nem tu era o motorista. Como é que é o nome? Né? Então é isso que às vezes a gente erra. E é só uma concentração, né? É a concentração. É uma maneira de nós nos concentrarmos. Então tá aí a dica, né? No caderno do pioneiro de hoje, o almanac, tem a questão da meditação, mas a gente sempre lembra a importância da meditação. E cada um pode ter seu método. Ele fala aqui que ele começou rezando, né? Tem pessoas que cantam. Se tem um método de meditação também importante, é quando a gente usa o carro se deslocando, então a gente pode meditar bastante. Então foi um prazer. Mais uma dica, não, foi uma dica aí dada, né? Para a gente realmente pensar na meditação. É bem interessante isso, né? Mas nós temos mais 5 minutos aqui, né? Ah, com certeza, eu estou então, adiantado. Vamos assim, continuando com o nosso trabalho aqui de hoje, né? Falando sobre mediunidade. Também na meditação, né? Se desenvolve a mediunidade, ou seja, se dirige essas energias, né? Aos centros nossos. Aliás, vamos falar um pouquinho de meditação, já que a gente tocou nesse assunto. O que que é meditar? Meditar é a arte de não pensar. Vejam só, meditar é a arte de não pensar. Essas pessoas que se dedicam bastante à meditação, né, existem várias técnicas para se trabalhar isso, né? Cada um tem o seu método, vários foram os que foram descobrindo os métodos, inclusive, mas todas as técnicas, elas dirigem para um ponto onde a mente se torna um painel em branco e você não pensa. Aí você chegou à meditação. Todos os restantes exercícios anteriores são técnicas utilizadas para chegarmos à meditação. Claro que aí você diz assim, não, eu medito também caminhando. Tudo bem, né? Você está fazendo uma meditação. Mas o ápice, vamos dizer assim, da meditação é você não estar pensando em nada. Experimente parar e não pensar em nada. Acordado, né? Dormindo também você não vai parar de pensar nada porque está sonhando. Mas acordado, pare, sente, né, relaxe, sinta seu corpo, né, concentre a sua mente em um ponto específico, fique ali, a mente vai tentar fugir, volte àquele ponto, até a mente parar e você não estar pensando em nada. Simplesmente sentir que existe. Experimente fazer isso. Se você tentar só uma vez, esquece que você não vai conseguir, a não ser que você seja um budista de uma outra encarnação e tenha muita prática nisso, né? Senão você não consegue. É interessante também que nesse próprio texto, né, nesse material que tem aqui no Pioneiro, tem uma partezinha que fala assim, que é uma pessoa, né, essa médica e tal, ela fez durante a vida um estudo e acompanhou pesquisas que comprovam os benefícios da meditação no combate ao estresse, à insônia e muitos outros males. Ela se fundamentou em mais de 674 artigos científicos, né, que comprovam o resultado positivo para as pessoas que se propõem a isso. Eu me lembrei, primeiro ia falar, depois entrou naquelas perguntas, acabei fugindo da ideia aqui. Empresas avançadas, hoje em dia, já estão destinando um tempo pago dos seus funcionários para fazerem meditação e depois retornarem ao trabalho. Esta é a realidade do mundo de hoje. Por que que essas empresas fazem isso? Porque elas perceberam que através de, se elas têm funcionários que meditam, que se concentram, né, que seja que relaxam, que se concentram, produzem mais depois. Esse tempo que elas pagam para fazer com que os funcionários estejam meditando vai ser compensado na produção depois. Então você imagina o quanto isto é sério. Isso não, foi uma reportagem, claro, que foi feita no Globo Repórter. Não que o objetivo da empresa fosse obrigatoriamente massa de manobra, só produção, e sim há uma melhora em todos os níveis do empregado, com certeza, né? Nos níveis emocionais, no nível mental, no nível do relacionamento, no nível familiar, no nível físico, que é a questão das doenças. Então este trabalho, ele não visa só uma produção maior, né? Não te cortando, mas sim estendendo. Não sem visa problema. Não visa só uma produção de volume maior, e sim um conjunto humano, né, mais adaptado às nossas realidades. Digamos assim, problemas a menos para a empresa. Porque se ele tem um estado de saúde mais, melhor, se ele se relaciona melhor, ele tem menos problemas dentro da empresa, com sua família traz menos problemas dentro da empresa, tudo, né? Eu acho interessante que às vezes nem nós se aguentamos, né? Porque quando a gente chega em casa, a primeira coisa que tu faz, tu já liga a TV. Pra quê? Aí tu sai do teu quadro mental, tu fica naquela meio que hipnose, digamos assim, e tu te esquece, né, das coisas. Então, hoje realmente nós temos um bombardeio lateral grandioso, a mídia, as informações, os próprios jornais, né, os problemas que acontecem, e a gente está se esquecendo do grande tesouro que nós temos, mas que cabe a cada um de nós procurar, que é o nosso coração, a nossa alma, é a nossa anteninha ligada para Deus, mas que carece, né, o exercício, que carece pararmos um pouquinho. E pararmos um pouco, às vezes exige muito de cada um de nós. Então, a todos que nos ouvem, um grandioso abraço, e que possamos também incorporar no nosso dia a dia essa beleza que é pararmos um pouco, serenarmos a nossa mente para recebermos a luz de Deus nosso Pai, transformando o nosso dia a dia em alegria, em positividade, em fé, esperança e caridade. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até o próximo sábado com mais uma edição do programa Renascer aqui pela 104.9 ao meio-dia, às 13 horas. A Flores FM apresentou Programa Renascer. Feliz por sua audiência. Renascer convida para que você sintonize a Flores FM no próximo sábado, das 12 às 13 horas. Bom final de semana. Liquidação de verão Paludo. Essa você não pode perder. Descontos reais de até 51%. E você ainda